Está no ar o programa Pão da Vida. Apresentação, Moisés Lima. Amigo ouvinte, começa agora o programa Pão da Vida. Aqui, vamos juntos lembrar dos ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus, através da leitura e comentário do livro Brilha Vossa Luz, escrito por André Luiz Lopes Santana. O tema de hoje é Sublime Caridade. Mas quem é o meu próximo? Indagado por um doutor da lei que o queria constranger, Jesus ilumina as consciências presentes com a mais sublime das parábolas, o Bom Samaritano. Nela, ele nos adverte quanto à nocividade de qualquer preconceito, pois o samaritano era a pessoa mais detestada pelos judeus na época. Todavia, vem do samaritano a única ajuda ao viajante vitimado na parábola contada por Jesus. O mestre explica a diferença entre a prática exterior e a interior em nossas condutas, mostrando como esculpimos as formas das doutrinas e religiões ao nosso redor, sem permitirmos, no entanto, esculpir as essências redentoras em nosso coração. Jesus nos ensina a distância entre o ato de caridade, que é nobre, mas está voltado para o que nós queremos oferecer, e o sentimento de caridade, que é sublime, pois nos colocamos a servir em favor do próximo, em detrimento de nós mesmos. Não somente fazer um ato de caridade, mas buscar o sentimento caridoso que deve existir dentro de nós ao realizarmos qualquer ação para o bem. Eis o roteiro de excelência que Jesus traçou a todos que desejam conquistar o reino de amor. Conversar conosco sobre esta passagem, estamos aqui mais uma vez com Fernanda Galvão, integrante do Centro Espírita Lar da Prece Bezerra de Menezes. Seja bem-vinda, Fernanda, ao nosso programa. A parábola do Bom Samaritano é uma das mais conhecidas do Novo Testamento. Olá, Moisés. Olá a todos os ouvintes da Rádio Fraternidade. A parábola não é somente uma das mais conhecidas, como também é a mais perfeita de todas elas. Como assim, mais perfeita? Jesus falou muitas vezes por parábolas, ou seja, ele narrava algumas histórias para facilitar o entendimento daqueles que o ouviam. Mas sempre, em cada parábola, ele passava um ensinamento. Nesse sentido, a parábola do Bom Samaritano é perfeita. Com uma linguagem clara e exemplos simples, qualquer pessoa, independente do grau de instrução, entende a diferença entre o ato e o sentimento de caridade. Então, Fernanda, nos relembre essa tão importante parábola. Bem, segundo está notado no Evangelho de Lucas, um doutor da lei se aproxima de Jesus para testá-lo. Sempre queriam pegar Jesus em erro ou colocá-lo de alguma forma em contradição. O fariseu pergunta ao mestre quem é o nosso próximo, e Jesus inicia a narrativa. Certo homem descia da cidade de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de salteadores. Depois de ter todos os pertences roubados, ficou muito ferido, praticamente morto. O rapaz ficou desmaiado na estrada quando descia por ali um sacerdote, e quando viu a cena, passou longe. Logo depois, passou um levita, mas este também olhou, ignorou e continuou a viagem. Por fim, passou um samaritano que se compadeceu do que viu. Pegou o homem e o levou para uma hospedaria. Chegando lá, ficou a noite toda ao lado da vítima, tratando dos ferimentos. No dia seguinte, pagou as despesas da hospedaria e pediu ao responsável pelo local que continuasse a cuidar do rapaz, ainda debilitado. Disse que os custos extras pagaria quando retornasse. Jesus pergunta ao fariseu, qual desses três foi o próximo do homem que caiu nas mãos de salteadores? E o fariseu responde, ué, o samaritano. Então vai lá e procede tudo de igual maneira, concluiu o mestre. O detalhe aí, Fernanda, é que o sacerdote e o levita não fizeram nada para ajudar. A parábola do bom samaritano é repleta de ensinamentos. Primeiro, como você bem disse, Moisés, Jesus coloca duas pessoas que deveriam fazer naturalmente o auxílio, mas não fazem. E foi logo o samaritano que teve a atitude correta, logo ele que era tão odiado pelos judeus. Jesus quebra todos os preconceitos. Os samaritanos eram completamente desprezados pelos judeus, porque há muito tempo atrás, a região da Samaria foi dividida e os judeus não perdoaram os samaritanos pelo que aconteceu. Jesus quis mostrar a diferença entre a forma e a essência. O sacerdote e o levita da parábola tinham a forma, mas não o sentimento. E é justamente o samaritano que demonstra o verdadeiro interesse em auxiliar o próximo. Acho que hoje em dia nos prendemos muito à forma, não, Fernanda? As práticas exteriores, esquecemos da essência, do sentimento verdadeiro. Sim, Moisés, isso realmente acontece muito. Mas seja qual for a religião, não se pode apenas falar, conhecer. É preciso vivenciar os ensinamentos, os preceitos da doutrina ou filosofia que dizemos seguir. E todas elas exortam a ajuda ao próximo, às vezes de formas diferentes, mas todas têm como objetivo a caridade. Mas primeiro é preciso conhecer o que é de fato caridade, né? Acreditamos que fazer caridade é distribuir alimentos aqui e ali, é dar esmolas. A caridade é um sentimento bem amplo, que muito pouco tem a ver com as doações pontuais que fazemos. Ações como compartilhar um alimento ou dar as roupas que não nos servem mais são atos de ajuda ao próximo. Mas isso não quer dizer que tenhamos o sentimento de caridade. Quando temos o sentimento, o manifestamos nas 24 horas do dia. Entendi. Quer dizer, então, que os sentimentos ainda não estão construídos em nosso espírito. Os sentimentos surgem como resposta a um tempo muito grande reagindo de tal ou qual maneira. Por exemplo, se eu sou uma pessoa apegada, de tanto me achar dona de tudo que possuo, vou construindo aos poucos o defeito do ciúme. Agora, se eu busco o tempo todo auxiliar as pessoas, sendo altruísta, o que eu estou cultivando? O sentimento da caridade. Exato, Moisés. Durante as encarnações que tivemos, cultivamos muitos defeitos. Aqui uma contrariedade, ali o apego, acolá o desfeito, e fomos vida após vida colecionando sentimentos inferiores. Orgulho, egoísmo, inveja e tudo mais que conhecemos. Não precisamos pensar para sermos orgulhosos, já reparou? Acontece algo na nossa vida e pronto. Lá estamos nós reagindo de forma arrogante ou soberba. É automático porque aprendemos a reagir desta forma. Agora é necessário aprender o caminho inverso. Conhecer, pensar e, principalmente, praticar as virtudes. E isso é incrível mesmo. Para fazer o bem, quase sempre pensamos em como fazer. Temos que raciocinar. Não é uma coisa automática. Não é automático porque não aprendemos a reagir com o bem como Jesus ensinou. Nós temos atitudes positivas. Um dia estamos pacientes, outro dia ajudamos alguém. No outro, compreendemos o erro do próximo e o perdoamos. Mas esse comportamento é momentâneo. Basta um minuto, um simples minuto, para mudarmos todo esse cenário. E é assim mesmo que acontece. Às vezes, acabamos de sair do centro espírita, por exemplo. Paramos no trânsito. E se alguém fizer alguma coisa, um ônibus cruzar a pista ou outro motorista buzinar, nossa, tudo que estudamos há 10 minutinhos atrás vai por água abaixo. E na questão da caridade, Moisés, é ainda mais complexo. Veja, para chegarmos ao sentimento de caridade, precisamos cultivar atitudes caridosas. Porém, a grande diferença está em como temos essas atitudes. Podemos ajudar só para nos livrar de um problema, ou até mesmo para parecermos boas pessoas. E não raras vezes é isto que acontece. Preocupados com os nossos problemas e interesses, se alguém nos roga auxílio, ajudamos só para a pessoa parar de falar ao nosso lado, ou então para nos exibir e todos digam, olha lá o fulano, nossa, que caridoso, quando na verdade a caridade passou longe. Então, não é o que fazemos, mas como fazemos cada coisa ao nosso irmão fraterno. Nesse exemplo que você acaba de nos dar, Fernanda, as pessoas foram ajudadas, supridas nas necessidades que apresentaram. Mas o auxílio foi movido pelo orgulho e não pelo sentimento nobre da caridade. É por isso que a parábola do bom samaritano é fantástica. Jesus coloca ponto a ponto o sentimento verdadeiro de ajuda. O samaritano olhou o irmão necessitado e poderia ter só cuidado das feridas, dado dinheiro e ido embora. Mas o que ele fez? Pegou a pessoa, levou a uma hospedaria, cuidou a noite toda, pagou as despesas e ainda disse que os custos extras acertaria quando retornasse. Ou seja, o samaritano ainda retornaria para verificar o estado de saúde da vítima. O samaritano se preocupou, se dedicou, sacrificou uma noite inteira de sono. Tudo isto por um desconhecido, um estranho. A caridade verdadeira possui vários outros sentimentos nobres. É um conjunto. Paulo de Tarso diz que a caridade é a maior virtude. A pessoa caridosa não pensa nela, pensa no outro. Não espera retribuição e nem mesmo agradecimento. E mais ainda, o caridoso se preocupa com cada detalhe da ajuda, igual o samaritano se preocupou. Por exemplo, uma pessoa doente está sozinha e sem dinheiro para comprar os medicamentos. A pessoa que só faz um ato de caridade pode simplesmente ligar para a farmácia e doar os remédios, não pode? Pode, e vai estar ajudando. Sem dúvida, ajudou no que a pessoa precisava. Agora, quem tem o sentimento caridoso se preocupa com tudo. Vai comprar os remédios e, caso a pessoa esteja sem condições, vai aplicar os medicamentos também. Vai observar a casa e refletir: poxa, se a pessoa está sozinha e doente, ela não deve ter se alimentado, e vai lá fazer a comida para a pessoa. Enfim, vai pensar em tudo. E não vai descansar enquanto o doente não estiver 100% recuperado. Da mesma maneira que o samaritano da parábola. Ele ficou ao lado da vítima a noite toda. E não satisfeito, ainda ia voltar para a hospedaria no dia seguinte para ver se estava tudo bem. Sabe qual é o nome disso, Moisés? É abnegação. É um esforço além. No caso da caridade, é um esforço maior que se faz para ajudar o outro a sair do estado de sofrimento, seja ele físico, espiritual ou até psicológico. O ato de caridade está muito ligado a nós mesmos. Ajudamos porque o tempo permite ou porque não exige muito esforço. Mas se precisarmos modificar um traço que seja do nosso cotidiano, desistimos. É a tal prática exterior que Jesus quis mostrar. Essa prática em nada edifica o espírito. Na parábola, Jesus dá o exemplo do sacerdote. E nós como espíritas, Moisés, o exemplo cabe? Oh, e como cabe? O nosso querido Chico Xavier psicografou um livro muito interessante chamado Voltei, que conta a história de um espírita praticante que levou um tremendo susto quando desencarnou por saber que não tinha se elevado espiritualmente tanto quanto imaginava. Ah, esse livro é ótimo! Aliás, o autor espiritual é o próprio personagem. O irmão Jacob conta a própria história. Ele trabalhou na Federação Espírita Brasileira durante décadas. Fazia trabalhos assistenciais, orientava os espíritos na desobsessão, recebia até mensagem de Ismael através do médium Frederico Júnior. Ismael, o guia espiritual do Brasil, hein? Ele mesmo. E o irmão Jacob escreveu esse livro contando a própria vida para que nós espíritas víssemos a importância de vivenciar tudo o que aprendemos. Ele tem uma lista de serviços no bem muito extensa. Porém, apesar das práticas exteriores, não cultivou o sentimento de caridade. É como disse a veneranda, nossa nobre irmã Isabel de Aragão. O problema é que fazemos o espiritismo prático, mas não exercemos a prática do espiritismo. Exatamente, Moisés. Esse é o grande problema hoje em dia. E não só no espiritismo. Estamos acostumados a seguir o roteiro da religião. Ajudamos nos dias de tarefas assistenciais. Dentro do centro, da igreja ou do templo, somos pessoas calmas, educadas, tranquilas, solícitas, mas no dia a dia... Não buscamos a luz em nosso coração. Não colocamos em prática os ensinamentos cristãos. O próprio Kardec falou que se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em se melhorar constantemente. Pois é isso mesmo. Kardec não disse que o verdadeiro espírita se reconhece pelo número de tarefas que se coloca ou do número de pessoas que ajuda, mas pela busca diária de fazer o bem com sentimento, de buscar com cada um, em cada minuto, a reforma interior. É claro que a religião é um caminho que escolhemos, uma filosofia de vida que adotamos. Mas não podemos achar que estamos melhorando como pessoa só porque fazemos muitas coisas em nome deste ideal. Precisamos perguntar a nós mesmos com que sentimento estamos realizando as tarefas, desde as simples às mais complexas. Essa é a grande chave para o crescimento espiritual. Podemos, Fernanda, estar distribuindo um simples pão, Mas o fundamental não é ofertarmos este pão a 200 pessoas de forma mecânica. É melhor compartilharmos o pão com uma única pessoa, mas sentindo muita, muita vontade que ela fique bem, produzindo boas energias no ato da ajuda. Agora que você falou, eu lembrei de uma coisa. Uma benfeitora nossa, a Ângela Lúcia, conhecida como Anjo Luz, uma vez nos ensinou uma coisa muito interessante sobre o sentimento de caridade. Temos o hábito, geralmente, em dar as roupas que não nos cabem mais, né? Mas como doamos essas vestimentas? Será que a gente já parou pra pensar? A gente doa desbotada, feia, velha mesmo. O sentimento de caridade faz com que a gente cuide de cada peça do vestuário, fazendo com que a roupa pareça nova. Ou então, ao invés de dar o que não nos serve mais, doamos aquilo que ainda nos serve sim, mas fazemos porque o próximo necessita mais. É a máxima de Jesus, fazer ao outro o que queremos que o outro nos faça. Anjo Luz nos ensina que se gostamos de receber uma roupa em bom estado, devemos doar ao nosso irmão fraterno da mesma maneira. E essa filosofia, digamos assim, da caridade, vale em qualquer situação. Quase não pensamos nesses detalhes tão importantes e que fazem toda a diferença na hora de ajudarmos alguém. É a prova do quanto ainda precisamos estudar e praticar esse sentimento nobre. Bem, Fernanda, infelizmente o nosso tempo acabou. Mas com certeza essa nossa breve conversa vai servir para muito refletirmos sobre nossas atitudes e principalmente sobre o sentimento com que realizamos cada uma de nossas atividades, seja no centro espírita ou fora dele. Obrigado pela sua presença aqui no programa Pão da Vida. Ah, irmão, não podemos jamais deixar de compartilhar o tanto que recebemos no Lar da Prece, através de espíritos tão queridos como Dayarte, Crispiniano, Anjo Luz, Águida e Abdol. Muito feliz mesmo me sinto por participar do programa. Amigo ouvinte, o tema estudado hoje foi Sublime Caridade. Obrigado pela companhia e a gente se encontra no próximo programa, aqui na Rádio Fraternidade. Um forte abraço e até lá! Programa Pão da Vida. Apresentação: Moisés Lima. Produção: Editora Aviluz. Trilha sonora composta, orquestrada, executada e gentilmente cedida por Marcos Viana. Gravadora e distribuidora Sonhos e Sons. Acesse www.aviluz.com.br. Editora Aviluz. O Evangelho também na internet.